samba estava legal, mas eu bobiei e cheguei no final. O samba estava legal, mas eu bobiei e cheguei no final. Segunda, mas tudo que é bom acaba cedo. Ainda não matei o meu desejo. Seu diretor, mande tocar pra mim mais um samba, por favor. Porque o samba estava legal, mas eu bobiei e cheguei no final. O samba estava legal, mas eu bobiei e cheguei no final. Segunda, mas tudo que é bom acaba cedo. Ainda não matei o meu desejo. Seu diretor, mande tocar pra mim mais um samba, por favor. Porque o samba estava legal, mas eu bobiei e cheguei no final. O samba estava legal, mas eu bobiei e cheguei no final. Toca, Dom! Chama no bombão! Então, tá vendo, seu diretor? Como é que é um samba tão legal? O senhor agindo tão mal? Tremendo cara de pau? Corta essa! Toca novamente, Dom! Olha só, seu diretor, escuta! Olha o balanço!